escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Nesta noite, que já parece tão singela, eis que iniciamos mais uma sessão deste programa do seu serão, no qual conto com uma companhia muito bela. Portanto, e para não me sentir sozinho nesta noitava emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu, vamos iniciar a primeira parte do nosso recanto de amor, de carinho. Convido este companheiro, amigo meu, de nome extremamente invulgar, é o Carlos Bonaparte. Caro aliado, como te sentes nesta terça-feira, agora que te encontras à minha beira? Não sei. Sinto-me... ainda estou a tentar recuperar-me. Ora... Mas deverias saber, para os nossos ouvintes, esclarecer. Nesta companhia bela, e não sei o quê, e de amor, e o canto de amor, e mais não sei o quê... Eu preciso dizer duas coisas. A primeira é que fui a Miss Mundo de 1944. E a segunda, deixe-me dizer... Anábio! Pronto. Eis então a companhia bela que fui a Miss Mundo e o recanto do mundo, pronto. Intervenções desse teu lado saíram um bocado desajeitado. Eu sei, ali o espectro subiu um bocadinho, eu sei. Mas pronto, também é... Olha, é para compensar as vezes que eu falo, acho, pronto. Eu tenho a minha voz, não sei porquê... Eu acho que isto é por ser aqui na casa. Eu acho que é por ser aqui que ele não quer. Que ele, é ele que não quer captar a minha voz, de certeza. É. A mim, acho que aplicas aqui algum filtro, mas pá, sempre que fores chato a falar, corta. Mas. É. Podes falar agora. Depois desta pequena intervenção. Em que não percebi, sinceramente, não. Hoje... Deixa lá que eu também... Hoje, centrados no afeto, no romantismo, não há lugar para a futilidade nem para o egoísmo. Ora das minhas circunfluentes conversas e tretas, vamos enfim à minha primeira escolha musical. Retirada da longa-metragem chamada Músicas e Letras, ouçamos uma melodia de veras fenomenal. Poderemos escutar a voz de um trabalhador da sétima arte, ao qual estamos habituados a ver e apreciar como brilhante ator. Mas desta vez, transforma-se em pianista. Mas desta vez transforma-se em pianista. Um exímio executante. Um exímio executante de teclados. Ou como conclusão, um verdadeiro artista. Carlos Bonaparte, importas-te de referir o motivo pelo qual estás tanto a rir? Eu pensei que era eu o pianista. Ah pá, não sei porquê. Eu preciso dizer. É. Alerta manhã. Ou ainda um... Epá, agora parecias mesmo um locutor a sério. Hugh Grant é a sua graça. E ele que enche o celuloide em questão de alegria. Tragamos então, para esta nossa humilde praça, Don't Write Me Off é o título da primeira melodia. Never been easy for me to find words to go along with a melody, but this time there's actually something on my mind, so please forgive these few brief awkward lines. Since I met you, my whole life has changed. It's not just my furniture you've rearranged. I was living in the past, but somehow you've brought me back. And I haven't felt like this since before Frankie said relax. And though I know, based on my track record, I might not seem like the safest bet. All I'm asking you is don't write me off just yet. For years I've been telling myself the same old story, that I'm happy to live off my so-called former glories. But you've given me a reason to take another chance. Now I need you, despite the fact that you've killed all my plans. And though I know I've already blown more chances than anyone should ever get, all I'm asking you is don't write me off just yet. Don't write me off just yet. Esperemos que vos tenha deixado sorridente. E é a banda sonora de um filme recente. Música e letras de 2007. Procurem na internet. Sim, senhores. Ora, agora tem agora a minha vez, não é? Vez, mas agora já posso falar normal. É que isto vai ser assim. Quando sou eu a falar, falo à senhor poeta. Mas agora tenho que explicar porque é que escolhi a música. É, no instante. Que graça, já me estragaste o esquema. Ah, ia dizer porque é que eu não sei quem. Ah, queres que eu sou burro ou quê? Eu ia dizer, estimados ouvintes, como poderão perceber, disse tanta coisa e o principal faltou. Não, o principal não disse que era o cantor e o nome da música, o Grant e Don't Write Me Off. Escolhi porquê? Porque vi este filme pela primeira vez, só na semana passada, no domingo. E o filme que eu falei, Música em Letras... Tu sabes que a rádio comenta a cinema. Sim. Praticamente não comento cinema porque vejo poucos filmes no cinema. Na televisão vou vendo alguns, mas não sou um grande apreciador de cinema. Então, se eu estou a falar deste filme, é porque realmente me marcou. É da história do Grant, faz um papel... Pelo que eu li, foi muito baseado. Lembras-te do Zwem, que era o George Michael e o outro. Sim, sim, sim, que sim. Não sei o nome do outro, mas é precisamente a história baseada nesse tal outro. O Grant é uma personagem que nos anos 80 teve muito sucesso, ele e o grupo dele, chamado Pop. E agora, passado 20 anos ou mais, ele tenta reconstruir a sua carreira, tenta criar músicas, encontra uma rapariga e tal, um filme anda à volta disso. E esta música ele dedica a ela, praticamente no final do filme, a dizer que ela que era a inspiração dele, ele não sabia criar letras, de repente passou a saber criar. E pronto, ela foi a inspiração dele. E ele gostou muito dela e, de surpresa, em pleno concerto, quando estava à espera de uma música que os dois tinham escrito, que ela tinha escrito e ele tinha criado a música, daí o Música em Letras, ele canta esta música dedicada inteiramente a ela. Que bonito. Está bem. Por acaso foi bonito. Foi um momento que marcou do filme. Eu vou escolher esta música no próximo. Sim, pronto. E a música é bonita? A música é bonita, por acaso. Ainda nem ouvi. Não, tu não ouvi, estou agora enquanto... Não tinhas ouvido antes? Não, por acaso ouvi. Tive de ouvir, não é? Pois. Tive de ouvir para poder escolher também a minha música. Então diga. Então, a música que vamos ouvir é uma música celestial. Uhum. E porquê que é uma música celestial? Porque estamos em Portugal. E porque se chama Angel. Ora, Angel. Robin Williams. Exatamente. Então, muito bem. Anjo é celestial, não é? Portanto, música assim... Olha, fica já a saber que... Não fica nada. Ah, posso dizer. Eu vou escolher uma música do Robin Williams, mas não é só o Robin Williams, um dia destes. Fica já a saber. Não se apaga com a cara minoga. Não. Ou com o Stack Dead. Não. Quase que acertas. Bem dizendo, pode ser que acertes um dia destes. Sim. Pronto. Estou aqui a brincar. Agora, este som que vocês estão a ouvir é eu a brincar com uma fita métrica. É mesmo só para incomodar o Carlos. Pronto. Não, é para ver quanto é que mede as minhas palavras. Não, por acaso foi mesmo para ver quanto é que media uma televisão para ver num móvel e tal. Eu agora sou carpinteiro. Ah, pronto, senhor. Está bem. Mas entretanto, a televisão nem sequer vai sair do sítio porque avariou. Ah, bom. Era para substituir uma avariada, mas afinal outra avariou. Isto é só coisas avariadas que eu vi na primeira. Pronto. A começar por mim, não é? Pois, pois é. Mente avariada, a nome do próximo filme do Nuno Miguel. Por acaso não era um nome de bom programa de rádio? Mentes avariadas. Já sabem, começa para a semana no canal 2 no canal. Era só apresentar, não era, claro. Ah, pois. Sim, então fala. Ora bem, esta música, eu vou explicar porque é que eu escolhi esta música do Robbie Williams. Aqui o nosso caríssimo Nuno disse-me que esta música foi lançada em 1997. A verdade é que eu a ouvi pela primeira vez em finais de 2008, de 1998. Bom, eu até aos meus 12 anos sempre tive os 4 canais de televisão. Mas um certo dia de dezembro, não sei se eu dizer qual, mas sei que foi em dezembro. Num certo dia de dezembro apareceram lá uns homenzinhos de uma operadora com uma coisa enorme, uns codificadores. Na altura, em que ano? Em que ano? 1998. 44 canais, não? Não te lembras quantos eram. 44? Não sei certo quantos eram. Já te vou explicar porquê, como é que funcionava o sistema. Então diga. Mas devia ser bem 44 canais de vida. Devia ser mais ou menos por aí. Pronto, é assim. E o homenzinho lá chegou e tal. Lá esteve a colocar o cartãozinho com os dígitos dentro do descodificador. Porque esse descodificador também tinha depois uma antena. Enfim. Ora, quando aquilo ficou a funcionar, a primeira música que eu ouvi estava a passar na MTV. Aquele canal que agora dá muita música. Mas na altura é que dava muita música, na altura dava. E então estava portanto, a passar esta música, nesse canal. Ora bem, meus caros, isto foi uma mudança enorme. Eu hoje já agora peço desculpa por estar assim um bocadinho mais sério, mas de facto as músicas que eu hoje escolhi são assim músicas assim mais... ou com motivos mais sérios. Não tenho ideia do que é a vida de uma criança de 12 anos, que se cinge praticamente a um quarto e uma sala. Não é que seja uma vontade imposta, mas, enfim, as voltas da sociedade. E então, de repente, aqueles 4 canais, que ainda por cima era ali numa zona de Vila Nova de Gaia, em que há muito, agora não sei como é que é, mas na altura havia muitos acessos, portanto, só chegava o primeiro canal, com chuva, os outros três, enfim, pronto, era quando dava, era dependia literalmente do vento. E então, quer dizer, de repente surge aquele descodificador. Era assim, eu não sei quantos canais é que tinha, vou explicar porquê. Porque aquilo é assim, por exemplo, o Sol Música era o 19, o Odisseia era o 20 e o Hollywood o 21 e a MTV o 76. Então, aliás, não era o que eu pensava. Aliás, antes era o 75, depois eu penso o 76. E portanto, não, porque não foi. Deixa-me dizer uma coisa antes que me esqueça. Ontem à noite estava a ver os vencedores dos MTV Europe Music Awards. Já falámos aqui mais uma vez. Sim, sim, sim. E agora, isso há tradições que se mantêm. E os prémios já foram há mais de 2 semanas. E ainda hoje a MTV dá todos os dias alguma coisa sobre isso. Nem que seja só a parte dos vencedores e depois uma música de cada vencedor de cada prémio. Exato. Entretanto, lembrei-me e vi isto já, uma, duas da manhã. E. Não foi ontem, foi anteontem. Faz conta que é ontem. É. Pois, realmente foi ontem, já foi à 1 da manhã de domingo, já é segunda-feira. Pois, por isso, ganhei. Exatamente. Lembrei-me de ir até à VH1 e sabes que é o único canal, além do 1, 2, 3 e 4, que mantém o mesmo número na minha televisão, mesmo sendo por cabo. Desde o início, porque as operadoras vão mudando os canais, vão atualizando e retirando, né? Exatamente. E mantém-se no número 30, desde o seu início. Porquê? Porque lembrei-me de ir por causa do Sol Música. Uhum. Só a música era o 15, MTV 16 e o Viva o 18. Canal alemão. Sim, sim, foi, sim, foi substituído pela MCM. Sim, sim, sim. E a VH1 já era o 30. Era o 30. E ainda hoje é o 30. No meu quarto. Isso foi uma coisa que eu. Foi uma coisa agora que podes eu. Continuar. Foi uma coisa que eu soube, porque depois mais tarde tive. Aliás, mais tarde tive TV a cabo e não só. É assim. Ou melhor, TV por cabo. Esta era TV por satélite. E eu, portanto, na altura tive. Quando ia à casa de familiares. Também hoje vou falar neles. Quando eu ia à casa de familiares, eles já tinham televisão por cabo, portanto já via o Sal Música no 15, MTV no 16, um canal que eu adorava, que não sei se hoje existe ou não, e nem se está na TV por cabo, dos diversos operadores, que era People and Arts, presumo que já esteja. Não tenho esse nome, era... agora é Discovery. Vai falando que daqui o canal. Pronto, era o canal número 13, pronto, enfim, lembro-me disto tudo. Travel and Living, acho que é uma coisa assim. Não sei. Não é um bom nome. Também tinha uma coisa que... acho que era a grande coisa que havia na TV por satélite e não havia na televisão por cabo. Que era o Travel Channel traduzido para brasileiro. Bom... Português do Brasil. Sim, é mais correto. É verdade. Portanto, tens razão. Eu dou também a tua. Vamos lá. Pronto, e então escolhi esta música porque foi de facto aquela primeira, que foi logo aquela que eu ouvi. Foi logo aquela que eu ouvi e foi, não, vocês não têm ideia, felizmente, espero que não tenham ideia, ou melhor, espero que não tenham noção do impacto que é, de repente, haver outras possibilidades à minha disposição. Poder, por exemplo, acordar na parte da manhã e não ficar só ligado àqueles 4 canais, mas ficar ligado a tantos outros. E aparece o Angels. E aparece a Angel. Angels. Ou isso. A música que, de forma, também é um bocadinho... Ah, e tinha razão. Foi 1 de dezembro de 97. Tinha dito que tinha sido 97. Pronto. E é assim. E também é simbólico porque Angels, anjos, não foram anjos, mas quase, no fundo, que apareceram. Quase uma salvação, não é? É uma salvação. Quando uma pessoa está sozinha ou isolada e não tem uma rotina que a satisfaz, qualquer coisa que apareça de novo é uma satisfação, não é? É. É quase uma salvação. Não falei bem agora. Vou dizer isto falaste, outra vez. Falaste. Para a semana eu digo isto outra vez. Pronto, e então para vocês, Angels de Robbie Williams. Grande artista, hein? Não é só o Grant. Por acaso gosto muito de Robbie Williams. Vamos lá ouvir. Vamos lá. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When it comes to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak, my plane walks down a one-way street. I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Love is dead, I'm loving angels instead. Yeah. save me. I'm loving angels instead. Se na minha primeira escolha estivemos de facto centrados no estrangeiro, viramos agora a página, ou mesmo a folha, para um jovem grupo tripeiro. Somente fingem que andam na faculdade, fazendo jus ao conceito vadio de universidade. Tocam guitarras, gaitas, cornetas e tambores, à espera de um dia chegarem a médicos, a doutores. De preferência, sem pegar num manual. E ainda conseguem ser alguém no nosso querido Portugal. Vêm de paranhos de fanzeres para fita e crestuma. Todos juntos formam uma tuna. Carlos Bonaparte, se quiseres interromper, faz favor de dizer. Estou a pensar em alguma frase, pá, o mais inoportuna possível, mas não me ocorre agora nenhuma. Então, se me dás licença para continuar, é isso mesmo que eu vou efetuar. Depois de umas bebidas valentes bem emborcadas, vêm para a rua cantar para as suas amadas. Como é de música romântica que fala... Vais falar? Ou não vais falar? Decide, porque eu já me estou a enervar. Não, não vou falar. Vou só mesmo para chatear. Como é de música romântica... Podes continuar. Como é de música romântica que falamos... A tuna de medicina do Porto entra no nosso espaço. Se me deres permissão, agora escutamos a música Quero, acompanhada de um sincero e forte abraço. Queres tu, mas não quero eu. Thank you.

Estimados ouvintes, boa noite a todos. Outra vez, agora bem-vindos à segunda parte de Escolhes Tu ou Escolho Eu? Ora, vamos ouvir agora... Ora, oh, caraças, não te expliquei porque é que eu escolhi a Quero. Isto hoje é assim. Ah, mas não, eu já me esqueci que tu não dizias. Ah, que rico, estás a ver? Tu és, pronto. Isto hoje é programa... Já, o programa já é sempre deficiente. Este ano ainda é mais... Este ano? Esta semana ainda é mais ao contrário que das outras vezes. Bem-vindos, caros ouvintes. Estamos a completar 8 anos de emissão. O Quero, porque é que é o Quero? Porque acho que é a música mais bonita que eu já ouvi criada por uma tuna. A tuna diz-me, porque para já é ligado à música, eu também andei na universidade, isto há quantos anos é que eu acabei a universidade? Há 58? Não, 62? Foi por aí. Na altura ainda não havia escolhas tu escolheu, portanto ainda não havia, isto se foi no mínimo há 8 anos. Pois. A tuna diz-me algo, gosto de música, eles gostam de música, eu também gosto de música, universidade, também andei na universidade, a gente normalmente, gente simpática, gente prestável. E gente que canta. Há pessoas que não prestam. E gente que canta boas músicas. E o Quero foi uma música que eu ouvi e já foi externo no. Como é que chama aquele teatro em frente ao São João? Não é teatro, na Batalha, em frente ao São João, no Porto. É assim, na Teatro Batalha, acho eu. Pronto, fui ali na Batalha. Eu vi essa música e, para surpresa minha, gostei mesmo, identifiquei-me com a forma de fazer melodia e tal. E pronto, por ser a música que eu mais gosto de tuna e por ser romântica o suficiente para eu apreciar, aqui estivemos, quero ensinar-te a amar. Está bem. Ensina-me lá. Ah não, primeiro tínhamos que ir para o ovo, não é? É. Ah, pois é, peraí. Esta era a semana em que eu me casava contigo. Não íamos ouvir uma música a seguir. Vamos depois do casamento. Ora bem. Não convidaste o Gaudêncio, num caso. Ai, ai. Ora bem. Próxima música. Também é uma tuna, sabias? Não sei. Não, eu por acaso pensei que tivesse a ver com a tua. Com o tempo que estiveste na faculdade, mas por isso não. Mas na minha tem. Também tem, quer dizer, a tuna fica sempre quem andou lá e quem conheceu pessoas de tuna. Ora, mais uma vez, um momento sério neste programa. Também é preciso, não é? De vez em quando também é preciso. Ah. 26 de setembro de 2005. Ou 23 de julho de 2009. São as duas datas que marcam o princípio e o fim da pior etapa da minha vida. Qual é a segunda data? Desculpa lá. 23 de julho. De 2009. 2005 para 2009. Exatamente. A altura em que... acabou oficialmente aquele ano letivo. Eu estive na universidade... poderia dizer-vos qual, mas prefiro não dizer. Universidade de Gaia. É, não existe. Pronto, tínhamos na Universidade de Gaia, pronto. Mas, enfim, na minha vida académica conheci uma tuna, aliás, eu conheci várias. A tuna universitária, até conheci a tuna da UTAD, conheci inclusive alguns membros da tuna. Agora já não sei como é que se chama, não é Fituna. É a tuna feminina da Universidade de Coimbra. E também da Magna Tuna Cartola da Universidade de Aveiro. Pronto. Ora, sucede-se que... Eu conheci a da Magna Tuna Cartola de Aveiro. Por acaso não conheci nenhum elemento. Mas conheci algumas músicas. E uma delas, não sendo original deles... deixou-me completamente... Enfim, sem palavras. E porquê? Porque a música chama-se... Acho que se chama Conte Partiro. Eu sei que foi interpretada por Sarah Brightman. E depois também pelo Andrea Bocelli. Esta música, é assim... Não se está à espera, propriamente, numa tuna que se cante em italiano. E assim... Com a chegar àqueles tons altos, seja uma ópera, no fundo é uma música clássica, não é? Ninguém está à espera. E foi de facto uma interpretação brutal, ao vivo. Fiquei sem palavras quando vi a Magnatura Cartola. E foi na altura, para mim serviu-me imenso, por um motivo muito simples, porque sabem que para quem está numa situação como eu estive, uma situação limite, ou até para lá do aceitável, ouvir aquela música era quase como libertação. E então, essa música eu ouvia muitas vezes. Hoje tenho muitas saudades. Gosto ainda hoje muito de a ouvir. Já não fiquei sem ouvir durante algum tempo, porque me trazia, durante alguns meses, trazia-me aquelas más recordações. Hoje já não. Traz-me recordações muito bonitas. Sabes que conheci pessoas extraordinárias lá. A Duna? Não. Da Universidade onde eu estive. Como disse, da Duna não conheci ninguém. Mas as únicas só conheci pessoas da tuna feminina da Universidade de Coimbra. De resto, conheci imensas outras tunas, mas não conheci ninguém pessoalmente, só mesmo por músicas. Mas da Universidade onde eu estive, conheci pessoas fantásticas e que acabaram por marcar, embora hoje sejam apenas saudade, mas acabaram por marcar. E é quando ouço esta música, é nelas que eu penso. E como gosto muito delas, gosto muito dos ouvintes, gosto muito das músicas que a Magnatura Cartola interpreta, e particularmente desta, decidi partilhá-la convosco. Conta é partir ou? Vem partilhar, antes que me esqueça. O quero também tem um significado que é ainda mais importante do que aquilo que eu disse. Não é tirar o que estás a dizer, não te esqueças. É só para não faltar justificações. O Quero foi a única música até agora de uma tuna que eu aproveitei para fazer uma versão própria e até incluída numa montagem de computador, com vídeo e tal. Além de ter importância de ser para a pessoa que foi, foi a única música até hoje que eu fiz com um primo meu. Alguém de família, como eu já falei aqui, é alguém chegado. Por acaso não foi aqui, foi no Storyteller. Para mim todas as pessoas da família deviam ser chegadas. E tem importância precisamente por causa disso, de ter pegado nessa música e eu e mais um primo meu, em família, termos feito uma versão diferente da música. Eu não fiz versão nenhuma desta música. Pronto. Não, mas é isso. São grandes. Sabes que eu, por acaso, tiro muitos exemplos das tunas, porque eles às vezes com poucos recursos, às vezes com muitos, mas enfim, acima de tudo com muita vontade, fazem trabalhos espetaculares. É verdade. E também vontade e algumas cervejas a mais. Também. Não, mas repara que neste caso é produtivo. Sim. Neste caso é depende. Produtivo. Sim, há sempre exageros. Não? É. Há sempre exageros. Mas. Mas já percebi. Como é que chama a música? Acho que é. Conta é parte irônica, não é? Eu sei que esta música é. Não estou a ver qual é. Conte partir. Ah, isso conheço. De quem é o original? Tu disseste? Eu já não sei se é da Sarah Brightman ou se é de André Bocelli. Bocelli. Eu conheço na voz do Bocelli. Com a Sarah Brightman. Mas acho que não é de nenhum deles. Ou é? Se calhar é. Pronto, vamos ouvir então um. Como é que chama a tuna? Tuna. A Magna Tuna Cartola. Cartola, exato. Com. Conte partir. Non cambia parole. tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me. Canção de hoje, já lá vai. Foi Conte Partirò, ou na versão inglesa, Time to Say Goodbye. Era suposto ser o primeiro a falar, mas agradeço ter sido tu, para que assim já posso corrigir-te. É que não foi a quinta música, meu caro. Mas sim, eu disse a quinta música, Carlos Bonaparte. Acho que foi erro da tua parte. Não, foi erro da tua parte. Ai, que erro meu neste escolhes tu ou escolho eu. O que diz? Ah, eu ia-te dizer que... Olha, não era a ti. Que deverás fazer para me castigar? Vou agora me suicidar? Não. A gente em off acerta contas. Não, mas ia dizer aos nossos estimados ouvintes que tenho uma boa notícia para vocês. Vais-te demitir. Finalmente vais-te distrair. Não. Não. Esta... Eu acho que muito, sei lá, dia deste interno, depois de escolhes tu, escolho eu. Eu acho que passo assim uns dias, pá, não sei, pá, para relaxar um bocadinho, porque... Não, mas... Confessa que durante a semana eu tenho o maior momento de felicidade e quando terminas este programa já começas logo a sentir saudade. Não, é mais ao contrário, meu caro. Quando acaba este programa, melhor-me felicidade. Depois não é que não há que ser a saudade, é só medo, tipo, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Que medo. Tenho que me preparar psicologicamente. Perguntas sempre o que vai acontecer agora, mas nunca devia levantar e ir embora. Foi o que ele acabou de fazer. E agora, falar sozinho é o que eu vou proceder. Exatamente. Se não fosse voltar, só mesmo para te chatear. Ai, ai. Enfim, ora bem, mas dizia eu que a boa notícia é que a próxima música é a última escolha do Nuno desta semana. E nesta noite, que já vai longa demorada, não vou perturbar mais o meu amigo, que deverá ficar cansado de estar tanto comigo. E por isso, daqui a nada, iremos ouvir a última música da minha seleção, que para não variar irá apelar ao coração. Mas, ainda antes de me retirar, quero deixar uma mensagem para todos no ar. Se me dá a sua permissão, Excelência, irei cometer esta pequena impertinência. Força impertinente. Sabei amar a cada um. Façam pelos outros o que gostaria que fizessem por vós. E eu nunca esgotarei a minha voz para fazer pedidos destes. Não vejo nisso problema algum. Amém. Ainda não. Se podemos melhorar o que nos rodeia, pois façam-o. ou trem também não receia. Melhorar a nossa vida? Sim, temos essa oportunidade. Não deixe escapar essa possibilidade. Sobre a música. Para minha surpresa, só ontem mesmo é que verifiquei, depois de jantar com a família à mesa, que o cantor é sim estrangeiro, como sempre pensei, mas não é inglês nem americano. É brasileiro. Uma canção que fala do desejo que ele terá de nunca ter conhecido uma tal mulher, pois a donzela nunca mais voltará. Mas a vida, muitas vezes, é assim o que é que ele quer. Então, enquanto tu, Carlos, te ris, fiquemos com Feelings, na voz de Alberto Morris. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Estimados ouvintes, trago-vos outra boa notícia. A próxima música é a minha última escolha dessa semana. Essa aí está. Exatamente. Esta é a outra que foi a quinta. O que é que eu disse? Disseste que depois da quinta música... Que é o que é agora. Depois da quinta vamos ouvir a sexta. Mas isso é agora. Não foi se tivesse mais uma, iríamos ouvir o sábado. Exatamente. Depois do domingo. Pronto. Ora, sabem, há pessoas na vida que nos marcam e que nos fazem... Há pessoas que nos marcam num ano e nos fazem sonhar para o resto da nossa vida. E às vezes, essas pessoas são as que estão mais longe, aquelas pessoas que é mais difícil de encontrar. Mas noutros casos, não. E foi o que aconteceu comigo. Vou falar o nome dela, porque tenho muito orgulho na pessoa que vou falar. E tenho a certeza absoluta que ela não se importará. Sei que houve a Rádio Antena Web. Não sei se houve os cortes dos programas, mas sei que houve a Antena Web. Estou a referir-me a Raquel Gomes, prima direta. Ora, esta prima foi uma pessoa que... A Raquel Gomes perturbou a ideia de não referirmos aqui nomes. Hã? Que quem da quadra que eu engano mais. Ah, perturbou a ideia? Que ideia? Não é ideia, a regra que se vinha mantido. Mantendo. Não referi nomes. Oh, continua, estás a falar bem. Pronto. Raquel Gomes é prima direta, sim. Pronto. Esta minha parente tinha eu na altura 11 anos, tinha ela na altura 8 e teve desde sempre a noção das minhas limitações. Não só as físicas, mas, e mais importante, as emocionais. Viver-se sozinho numa sociedade que rejeita por completo pessoas com a mais subtil diferença, com 11 anos é muito difícil. Mas ela conseguia compreender. Ela com... Agora estes sons de fundo é porque não nos foi buscar a guitarra, com certeza. Não se ouve? Agora não sei se se ouve. Aliás, até que eu vou explicar, que é para não dar a entender outras coisas. Não te esqueças que quem faz a edição sou eu. Eu sei o que é que se ouve, o que é que não se ouve. Que sabes o que é que cortas e o que é que não cortas. Isso é diferente. Pronto. Sim, mas obrigado. De facto, uma musiquinha de fundo... Porque é um momento muito sério, sabes? É um momento muito sério e que me toca bastante. Porque esta pessoa da minha família ajudou-me a crescer. Hoje em dia é uma pessoa mais distante pelas circunstâncias da vida. Mas o que é certo é que até 2004 foi uma pessoa muito presente. Uma pessoa que, imaginando que alguém vos convida para ir ao cinema, ou eu convido para ficar comigo, e ela escolhia em diversas situações ficar comigo. Também tinha os seus momentos de revolta, também tinha os seus momentos de sofrimento. Partilhava-os comigo, tal como eu partilhava com ela. Tínhamos, em plena adolescência, algumas das brincadeiras mais crianças que já alguma vez havíamos tido. Mas era o nosso mundo. No ano de 1999, na sua casa, ela mostrou-me uma música. Numa das muitas brincadeiras que nós fazíamos, por exemplo, rádio, ela mostrou-me uma música que dá pelo nome de Try Again. Fazia parte do primeiro e, na altura, único CD dos Westlife. Ora, esta música acompanhou-nos por muito tempo. Foi uma música que nós adorávamos muito ouvir. E às vezes, quando nos deitávamos lado a lado a conversar, esta era a música que nos fazia companhia. Chegamos a adormecer com as crianças ao som desta música. Era à altura do fim de semana em que a família iria buscar aquelas barraquinhas de comes e bebes, umas bifanas, uns hambúrgueres, e quando chegava nós estávamos a dormir depois de tantas horas de conversa, quantas delas passadas ao som de Try Again dos Westlife. É desta forma tão sentida e tão emotiva que me despeço de todos os caríssimos e estimados ouvintes. Try Again é a música que vai fechar o programa de hoje. Pertence ao primeiro álbum dos Westlife. Não despedes nada. Onde é que tu, onde é que tu vais? Eu despeço-me. Não despedes nada. Então nem queres saber porque é que eu escolhi o feeling. Passado meia hora. Ah? Ah, já agora, faz o sacrifício. Já agora. Mas tu sabes que é que eu, porque é que eu escolhi embora o feeling. Embora estragaste um momento, mas pronto. Não. Ainda não acabaste, então fala. Não, já acabei o momento. Já acabei. Porquê é que eu escolhi o feeling? Tem cá um feeling que não sei. Sabes. Então as minhas últimas escolhas são de quê? Ai, as melhores músicas! Pois é! Trovadores Aprendizes, mais uma que o grupo Trovadores Aprendizes tocava. E esta era das músicas que mais gostava deles e continuo a gostar ainda hoje muito desta canção. E ficou como se inseria neste panorama romântico. Também não quero saber porque é que eu hoje decidi um panorama romântico para este programa, da minha parte, de músicas todas elas românticas. Não queres? Não. Não queres? Mas eu digo na mesma. Pois é, os ouvintes podem querer saber. Pois. Primeiro porque... calhou. Não calhou nada. É o motivo mais importante. É, sem dúvida, o motivo. Não, eu vou explicar. O feeling já ia entrar e ia, não era para ser hoje, porque é uma das músicas dos Trovadores Aprendizes, como sei que há outras que ainda irão entrar, ainda irão fazer parte da lista. O Quero já era para entrar há duas semanas, se bem te lembras, na primeira escolha, na primeira lista que eu te mandei, não sei se ainda te lembras. Na primeira lista que eu te mandei tinha lá o Quero, mas depois alterei. Confesso que não ouvi. Isto viste? Não vi nada, só vi quando tu mandaste a segunda. Ah, pronto, mas tinha lá o Quero, mas depois alterei para o No Soul Family por causa dos MTV Music Awards. Quando tu disseste que não devia ser aquela, que podias fazer alguma alteração, eu, ah, está bem. Ah, exatamente. Eu quero já era para entrar, pronto, entrou desta vez. A primeira foi porque surgiu nestes dias, quando vi o filme na semana passada, no outro domingo. E o motivo, se calhar, principal é que ontem foi dia 22. E tu? Eu? Eu não. Tens de perguntar alguma coisa. Ah, não? Eu sei o que é que foi dia 22. Ah, sabes? Pronto. Dia 22 é um dia que me toca porque desde pequenino que me disseram que 22 são dois patinhos. E eu gosto muito de patos. Por isso é precisamente por causa disso que o dia 22 é mesmo importante. Exatamente. Para mim. É por causa disso. Pronto, não foi hoje, foi ontem. Faz conta que hoje é dia... A emissão de hoje, no fundo, é do dia 17 a 23. Exato. E também inclui o dia 22. Por acaso não. Ah, fica... Por acaso a emissão de hoje é de 23 a 30, sabes? Ou a 29. Ah, é na próxima. A 29. Mas eu, na semana passada, era a sua escolha, não era eu. O primeiro. Portanto, para mim, hoje é dia 22. Faço conta que hoje é dia 22. E para antes de terminar, queria deixar-te aqui um aviso. Fiquei a saber, também ontem, o dia 22 traz-me coisas bonitas. Fiquei a saber que há um curso... há um curso na faculdade... E até eu também sei o que é cardiopneumologia. Sabes o que é que se aprende lá? Tudo sobre coração e vulcões. Ah, é? É verdade. Que coisa tão bonita. Coração e vulcões, que é uma coisa que tem tudo a ver uma coisa. Eu pensava que se aprendia coisas sobre pneus. Pois eu até hoje, até ontem pensava isso. Que era cardio de coração e pneumologia, que era para aprender-se a ser mecânico. Era, até porque repara. Afinal é coração e vulcões. Até porque repara. Por exemplo, porque que é uma pneumonia? Opa, é um problema de pneus. É um indivíduo que tem assim umas banhitas a mais. Exato, tem pneus a mais. É, exato. Isso é uma pneumonia. Pneumologia é cuidar dos pneus, mas não, é de vulcões. Ah, pronto. É, a faculdade tem esses cursos estranhos. Tu passaste por lá, não é? Não, cá falaste nisso. Sim, não, cá falei nisso. Hoje estamos a falar do romantismo e de faculdade. De assuntos sérios do romantismo e faculdade. Tem esses cursos esquisitos como esse e outro que é análise patológica, tetralógica, tanatológica. Sabes o que é isso? É análise dessas coisas todas. É tomar conta dos patos, é... Ah, patológica. Patológica. Pois, é. E sinatológica, não é como é que se diz? Sinatológica? E tanatológica. Não invento. Pronto, vamos fazer. Na semana passada não fizemos, hoje não me esqueço. O rescaldo da música. Primeiro... Tivemos um ouvinte que nos deixou esse alerta, não foi? Foi. Ah, foi? Foi. Ah, pois foi. Don't Write Me Off, primeira escolha do Nuno. Primeira escolha do Carlos foi Angels. Ah, o Don't Write Me Off de Hugh Grant. Angels de Robbie Williams. Terceira escolha, segunda do Nuno. Tu na medicina de Porto e quero ensinar. Não sei tocar isso. Não. Como é que se toca isto? Mãe! Segunda escolha do Carlos Bonaparte foi o, a Magna Tuna Catola com o... Como é que se diz? Com Te Partiró. Com Te Partiró. Depois fui eu com Albert Morris e Feelings. E para fechar, vamos ouvir... Try Again, dos Westlife. Agradeço ao Sr. Joaquim por ter, por ter feito uns versos por mim. E agora é até para a semana, não é? Até para a semana, parece que sim. Está bem, desta vez não tiveram 1h20 de programa. Sempre é melhor do que... Para a semana, estimados ouvintes, consta que... A vingança. Consta que o índice de demência vai ser muito alto, porque é só eu escolher, e portanto, quando sou eu escolher, geralmente aquilo... Vais para de feriado, vais-te meter nos copos. Vais para de feriado? Ai, não sabias, se ia ter nada. Só agora é que sabes. Agora, vai falando enquanto eu tento... Como é que se toca? Vamos falar justamente o tempo. Vai falando enquanto eu tento ver como eu quero ensinar também. Hoje também é véspera de feriado, quase. Hoje? Sim. Então amanhã é greve geral, é para tudo. Ah, é verdade. Pronto. Não sei. Vais fazer greve? Vou. Amanhã não há biografia da semana. Pois não. É só na quinta? Isso mesmo, é que não há biografia da semana. Ora, deixa um bocado de dinhar. Tu vais fazer greve porque o patrão não te paga os salários, não é? Exatamente. Olha, a mim também não. Pois. E eu conheço o diretor pessoalmente, se posso, o grande amigo dele, e ele não me paga os salários. Enfim. Bem, caríssimos e estimadíssimos, excelentíssimos e honradíssimos ouvintesíssimos. Quero ensinar-te a amar. Fala. Podes ensinar. Não podes dar que eu não deixe. Já não me lembro. Então queres ensinar? Esta música melhor música. Tu queres ensinar? Queres aprender? Oh, rapaz, decido lá. A letra da música. Que eu queria com o meu primo. Pronto. Meu primo. Bem. Tá bem, vamos lá ouvir então Westlife e... Try Again! Até para a semana! Olha, o que estás a fazer? Hush now, don't you cry. There will be a better day. It out, but only if you let me know what's on your mind, baby. You thought it was forever through any kind of weather, but someday you will find what you're searching for. Try again, never stop believing. Try again. Give up on your love. Stumble and fall is the heart of it all. When you fall down, just try again. Smile now, let it go. Hey, you'll never be alone. I promise you. Can't fight the feeling. Oh, yeah. Surrender in your heart. Remember, love will set you free. Baby, you thought it was forever. You would always be together. But someday, you will find what you're searching for. Try again. Never stop believing. Try again, don't give up on your love. Stumble and fall is the heart of it all. So when you fall down, just try again. Baby, when a heart is crying, it sometimes feels like dying. Tears fall like rain. Searching for